uma fonte. ZYL 288-1420, emissora da rede padrão de comunicação. Estúdios e torres situados na rua Níquel 457, bairro Morro do Claro. Emissora da rede padrão de comunicação, com alegria você está na Manhã da Cultura. Rede padrão de comunicação informa a sintonia. Essa é a Rádio Cultura, AM, torre de 59 metros, 1420 kHz, Sete Lagoas, Minas Gerais. Estúdios e torre, Rua Níquel 457, Morro do Claro. Emissora fundada em 5 de março de 1948. Diretor-presidente, Dr. Geraldo Padrão. Uma emissora da rede padrão de comunicação. Ô, amigo, como é que eu faço pra chegar na 15? Não, você quer chegar na 15? Pô, é fácil, ó. Você sabe onde fica aquela padaria? Como é que é o nome aí? Perto da loja do fio da... Como é que chama aquela loja lá, rapaz? Bom, você pega aquele muro verde em frente ao mercado do... Que fica aí perto daquele negócio que vende foto aí, do... Não, ó, peraí. Fica mais fácil é pegar aquela farmácia do coisinho. É droga, esqueci o nome da farmácia, teu rapaz. Faz o seguinte, você chega até a Rua do Comércio, você segue mais uma, já é a 15. Se a sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo consumidor, anuncie no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Seja qual for a sua, nossa rádio será a sua melhor companhia. Vem sempre comigo, numa só sintonia. Você está sintonizado na Rádio Cultura, AM, Sete Lagoas, Minas Gerais, 1420 kHz. Na hora de comprar medicamentos, passe na Drogaria Americana de sua cidade e veja a diferença. Na Drogaria Americana, você encontra as melhores marcas de medicamentos genéricos com até 92% de desconto. 92% de desconto é só na Drogaria Americana. Pode pesquisar. Só uma grande rede pode oferecer grandes descontos. A rede de farmácia do seu jeito é a Drogaria Americana. Clínica Gastrogerais, clínica Sete Lagoana especializada em endoscopia, que é o exame do estômago para avaliação do refluxo, gastrites, etc. E colonoscopia, exame do intestino para prevenção do câncer de intestino, diverticulose, etc. Além disso, temos consultas com médicos especialistas nas áreas de gastroenterologia, proctologia, endocrinologia, cardiologia, acupuntura e clínico geral. Fica na rua João Anastácio, número 269, atrás do Hospital Nossa Senhora das Graças, no terceiro andar do prédio da Diagmed, em Sete Lagoas. Telefone 3776-8888, 3776-8888. Gastro Gerais, medicina de qualidade. Você está ouvindo a Rádio Cultura. Você já sabe qual é a melhor e tradicional pizza de Sete Lagoas, mas é sempre bom lembrar que é a Grilos. A Pizzaria Grilos tem o mais variado cardápio em pizza. Na compra de uma pizza família, você ganha um refrigerante. Pizzaria Grilos também é restaurante. Consulte o cardápio. Pizzaria Grilos, Rua Professora Beilardi, número 87, bem em frente à Praça da Feirinha. Fones de entrega em domicílio. O famoso delivery, 3775-2106. WhatsApp, 99792-2106. Pizzaria Grilos, de segunda a segunda. Roteiro gastronômico de Sete Lagoas. Café da manhã, lanches e almoço. Comida caseira todos os dias na hora do almoço, aquele sabor mineiro. Nas seguintes lanchonetes e restaurantes. Lanche da Hora, lanches e almoço, Rua Cândido Azeredo, 58. Lanchonete Bom Tempero, só almoço, Rua Quintino Bocaiúva, 280. Lanches Querubis. Só lanches e café desde as 6 horas da manhã. O melhor pão de queijo da cidade, na Rua Quintino Bocaiúva, 290. Lanches Mel. Lanches e almoço, Rua Teófilo Otoni, 504. Roteiro gastronômico de Sete Lagoas. Tá chegando ele, hein? Muito boa tarde pra você, você está ligado na ZYL288, Rádio Cultura de Sete Lagoas, Estúdios e Torres, localizado na Rua Níquel 457. E mais uma vez, nós iniciamos aqui o programa Junto e Misturado, aquele programinha que traz o melhor da música pra você, trazendo histórias de cantores que marcaram época, que marcaram momentos, que marcaram a sua vida. Vamos iniciar esse programa com muita alegria! Uma opção diferente no ar.